salvação gratuita, justiça somente de Cristo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 13:23. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Pecado é escravidão. Quem peca se submete à escravidão. A incredulidade é o braço do pecado. Obediência e fé são liberdade. A liberdade é o oriente da justiça. Porque o homem vive no pecado e na escravidão. Porque ele quer. Ele acha o pecado atraente e desejável. O serve e dá sangue para ser escravo dele. Por quê? Porque o homem não gosta do dom da vida, que provém de Deus. Rejeita a vida e luta ferozmente para estar no caminho da destruição. Ele quer ser escravo e morrer, porque ele se acha muito justo. Ele não gosta da verdadeira vida, da liberdade e da luz. A Bíblia diz que todos, absolutamente, pecaram, e por isto estão separados da glória de Deus. Deus ama a todos aqueles a quem ele criou, e lhes concede da sua graça, providência, proteção, amor, instrução, vida, misericórdia e luz em medida generosa, superabundante e transbordante. Mas o homem não quer viver. Ele quer ser escravo e morrer. Por quê? Tudo jaz no antigo fato de o homem querer ser mais justo do que Deus, a criatura mais justa do que o seu Criador, o barro mais sábio do que o seu oleiro e o machado mais entendido do que o ferreiro, que o fez. Esta é a raiz do pecado de Adão. Este foi o pecado do antigo anjo e o pecado da geração atual, que não quer conhecer o amor do Senhor e todos se acham mais justo do que o Todo-Poderoso Pai que a tudo criou, e que deu existência a todo ser que respira. O homem não quer a salvação porque ela é um dom de Deus impossível de se comprar, porque é de graça, pela fé, e não reclama nenhum mérito do homem. Porque Deus é bom, e porque ele é justo, e o homem não quer admitir o seu miserável estado de corrupto pecado e de perdição. Não quer se desfazer do seu insignificante ego morto e dos seus méritos microscópicos. Porque Deus é bom, e nos salva não pelos nossos méritos, mas pela sua graça, através de Jesus Cristo, seu Filho, o único que cumpriu a justiça absoluta, e que, como o homem, viveu a única vida perfeita que era possível entre nós, e tendo-a vivido, sacrificialmente a entregou para salvar a todos os que o recebem pela fé, olhando para o Criador por um segundo sequer de suas vidas, se dobrando, abrindo mão dos méritos próprios e aceitando a justiça da vida perfeita e eternamente justa de Jesus. Decretos da Fé. Blogspot.com